Ervas que fazem fumaça nas esquinas, ervas que te deixam com a brisa no olhar, ervas que querem amizade colorida, ervas que já choram de amor, quer gozar. E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua. E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua. A noite é das ervas, e eu quero mais uma noite com elas. Siroque, plante de maçã, seduzindo as donzelas. Amante do perigo, do fruto proibido. O que interessa é a gente gozar colorido. Flutuar, fumaçar, essa cidade toda. No rolê, te evoquei, e elas ficam doidas. Adrenalina faz o clima, elas com a boca louca. Planeta China, conjumina, hoje tem Kama Sutra. Ervas que morde a maçã, não quer saber de amor. Ervas que curte a brisa e faz da sua vida um batom. Que passa como a vida passa, elas curtem o que é bom. Fumaça e taça pra essas gatas estourar Xandão. Registrei mais uma vez o olhar da garota. Viajei, deve ser linda essa mina sem roupa. Com esse cabelo solto e essa malícia na boca. Só de calcinha e a marquinha tatuada na bunda. Ervas que fazem fumaça nas esquinas, ervas que te deixam com a brisa no olhar, ervas que querem amizade colorida, ervas que já choram de amor, quer gozar. E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua. E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua. Umas querem fazer fumaça e amizade colorida, outras querem beijo na boca e depois fazer amor. Umas querem se apaixonar pra não arrepender depois, outras querem só ficar e gozar sem compromisso. Que dona linda que faz questão de viver, que curte o hoje sem pensar no depois. O que passou, passou, e agora é rolê com as amigas. O bonde tá fumado e os moleques se ligou, é, que elas tá pro crime mesmo. Chuntex, tequila, teto solar 2.0, motel na pista. Meu coração não é de mãe, mas sempre vai caber mais um. Hoje tem camarote VIP na minha cama pras mais top. E que os amores eternizem, que se entregue por inteiro, e que as lombras multipliquem depois do clique do esquema. E que os amores eternizem, que se entregue por inteiro, e que as lombras multipliquem depois do clique do esquema. Ervas que fazem fumaça nas esquinas, ervas que te deixam com a brisa no olhar, ervas que querem amizade colorida, ervas que já chorou de amor, quer gozar. E a noite é das ervas, é das ervas, é das ervas, flutua. E a noite é das ervas, é das ervas.